Abra a tua Bíblia no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha... Fala comigo, alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma. Fala comigo, alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. E um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim, ou, né? Por que se escondestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Amém? Glória a Deus. É um salmo de Coré, que é um tratado para a alma, né? Então, você tem uma alma, nós temos uma alma. Quando Deus nos criou, Deus fez o homem ali perfeito, soprou no homem e colocou no homem o seu espírito, e junto com o espírito de Deus, o homem se torna alma vivente. Ali você começa a respirar, a sentir, a se emocionar. Todos os níveis de emoções humanas, elas estão na tua alma. Então ali está tudo, né? O que você sente, o que você vê, o que você deseja, o que você quer, o que você anseia. Na tua alma estão as tuas tristezas, estão as tuas alegrias. Na tua alma está o teu prazer. Na tua alma está a angústia. Não vou falar a tua angústia, está amarrado em nome de Jesus. Mas na alma está a angústia. Na alma está tudo ali. Nós temos cinco sentidos, que são o quê? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então esses sentidos são sentidos do corpo, né? Da tua matéria, mas esses sentidos, eles estão muito ligados à tua alma, né? Porque ali, através do tato, você consegue sentir, né? Até a temperatura de um corpo. Através do ouvido, você ouve, mas você também pressente emoções. Através dos teus olhos, você vê. Aliás, os olhos são as janelas da alma. Jesus disse, se os teus olhos forem maus, ele fala, todo o teu corpo também será mal. Se os teus olhos forem bons, ele fala, todo o teu corpo também será bom. Então, todos os sentidos são a janela da alma, não apenas os olhos, que são através desses sentidos físicos que nós podemos sentir, prescindir, agir. Toda ação nossa, né? Ela está ali na questão, muito ligada aos cinco sentidos. Mas quando Coré, ele se expressa nesse salmo aqui, ele fala da sua condição, da sua alma estar abatida. Mas se você estudar todo o salmo com carinho, você vai perceber que ele só dá uma alternativa para a alma dele. Qual que é? Fala, teu irmão, espera em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Com todo respeito aos psicólogos, tem o seu papel. São instrumentos até de Deus para curar, muitas vezes, a alma das pessoas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Que se você se entregar à palavra, se você se entregar à verdade, se você aprender a buscar o Senhor, todas as angústias, todos os afazeres da sua alma, o Senhor conhece como ninguém. É ali que ele age, é ali que ele trata, é ali que ele manifesta a cura, é ali que ele manifesta toda a ação que ele precisa para te mudar, para te tratar, para te curar, para mudar a tua vida, para mudar a tua condição. Mas quando o Corelli começa a falar da alma, ele fala como a corça suspira pelas correntes das águas. Ele fala assim: por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. E por que que ele usa a expressão aqui da corça? Corça é aquela gazela, né? aquele veado selvagem, muito caçado por leões e por leopardos na região. E a corça, ela tem um olfato muito apurado e ela pressente aonde o leão está, ela pressente aonde o leopardo está, ela pressente aonde o seu predador está. E quando o leão, no caso a leoa, né, os leopardos, eles saem para caçar, eles não voltam para casa sem a calça, porque até porque a cria deles depende daquilo. Então é um caminho sem volta. Pode ser que quando a leoa sai para caçar, ela volta com alça ou com um animal pendurado na sua boca, que ela precisa alimentar os seus filhotes. Então, ela só volta para casa a partir do momento que ela tem ali sustento, alimento para sua família. Até porque os filhotes estão bem guardados, porque o leão não caça. O leão fica ali cuidando da prole, enquanto na verdade quem caça é a leoa. Mas quando o salmista expressa aqui como a corça suspira pelas correntes das águas, ele está falando da angústia da alma dele, do sufoco da alma dele, do perigo de morte que a alma dele pressente. Porque, querido, quando o alce, quando a gazela, quando esse veado selvagem, ele pressente o perigo, ele sabe que tem uma manada de leões ali, ou de leopardos, que vão certamente castrar algum ali para alimentar a sua prole. A única defesa que elas têm para fugir do predador, sabe qual que é? Água corrente. Porque quando ela mergulha na água, ali ela camufla o seu cheiro, ali ela neutraliza de certa forma, ou confunde ali o olfato dos leões. Os leões ficam confusos, ela consegue neutralizar o cheiro e o vento não leva mais aquele cheiro dela em caminho, a caminho do seu predador. Então, quando o Coré diz aqui como a corça suspira pelas correntes das águas, ele fala assim: por ti, ó Deus, a minha alma suspira. Ele está declarando o quanto ele depende de Deus. Senhor, tu és a minha salvação, a minha vida depende de ti. A minha salvação depende do quanto que eu vou mergulhar em ti. A minha salvação, a minha segurança depende do quanto eu vou me achegar a ti. Deus, a minha angústia, a minha alma está angustiada até a morte. Só existe uma forma, uma solução de eu me livrar dessa morte, de eu me livrar dessa condição. É à medida que eu vou mergulhar em ti, mergulhar nas tuas águas e me buscar o Senhor e me entregar ao Senhor. E à medida que eu mergulho em ti, ali eu estou seguro, ali eu estou guardado, ali o leão não me pega. Impressionante, porque o leão, ele é figura de Jesus, né? Mas quando fala dessa questão de caça, né? Do lado predador, do lado animal do leão, ele é comparado ao diabo, né? A Bíblia, o Tiago fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como o leão, procurando alguém a quem possa tragar. E é lógico que o Tiago ali, ele fala da tática do leão velho. Como é que funciona o leão velho? O leão está velho, ele não tem mais condição de caçar. Ele depende da liderança da manada. Mas ele é usado como boi de piranha. Ele vai para a caça também. E o animal, ele sabe a direção que o vento está correndo. Eles localizam ali a sua caça. E eles colocam o leão velho justamente na direção do vento, para que o cheiro do leão velho vá em direção ali à sua caça. No caso aqui, os alces, né? ou as gazelas, né? E o que acontece quando ela sente o cheiro do leão? Elas fogem para o outro lado. E do outro lado tem um monte de leão novinho, faminto, para estraçalhar eles ali e sustentar ali toda a sua manada. Então essa tática aqui, ela é comparada com o diabo, no caso de um caminho de destruição, de um caminho de morte, de um caminho de laçar você, de prender você, de conduzir você a uma cadeia, a uma prisão. Mas o leão, como animal, como rei, ele representa Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas quando o Tiago, ele fala que o leão, ele está ali buscando, rugindo alguém a quem ele possa tragar, ele está falando dessa condição aqui, dessa visão do leão de caça, de prender. Querido, qual é a única segurança que nós temos num ambiente hostil, num ambiente de caça, num ambiente de morte, num ambiente de prisão? Só existe uma. É quando você entende que você precisa aprender a mergulhar no Senhor, a mergulhar na palavra, a mergulhar na verdade. Quando você entende como Coré que o Senhor é o teu lugar de descanso, que o Senhor é o teu lugar de refúgio, que o único lugar em que você está devidamente seguro é na presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e diz do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, e em ti eu confiarei. Ele te livrará da peste perniciosa, ele te livrará da mortandade que assola o meio-dia, ele te livrará da peste que assola a noite. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então isso é uma condição. Andar com Deus é uma condição, mergulhar em Deus é uma condição. Aprender a buscar o seu refúgio no Senhor é uma condição. Aprender a esperar na palavra é uma condição. Querido, aprender a depender de Deus em todo e qualquer área, em todo e qualquer sentido da tua vida, é uma condição. Agora, a maioria de nós não rompemos na fé, não amadurecemos, não crescemos, e pagamos um preço muito caro pela nossa infantilidade, porque nós não estamos aprendendo, ou não aprendemos a mergulhar no Senhor, a mergulhar na palavra, aprendemos a depender dEle. Nós não aprendemos a depender de uma verdade que estabelece uma condição de vitória sobre a nossa vida. Porque em qualquer infortúnio da tua vida, a única arma que você tem para vencer o capeta, querido, é a palavra. O diabo encontra você nas tuas finanças, o que você faz? Você chora? Pede oração? Não tem nada de errado nisso? Ou você aprende a confessar a palavra: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que numa condição de doença, numa condição de enfermidade na tua vida, todos nós passamos por isso. O que você faz? Você se desespera? Ou você se acaba na farmácia comprando medicamento? Ou você aprende a depender do Senhor, sabendo que Ele é a tua cura, que Ele não apenas te sustenta, mas que Ele já te curou? A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a vida cristã é uma condição, a verdade de Deus na minha vida é uma condição. E quando eu aprendo a andar debaixo dessa condição, eu aprendo a andar, querido, sempre debaixo do triunfo. Por isso que Coré expressa essa condição da alma dele: porque está triste, porque estás abatido. Ele fala: aprenda a esperar em Deus. Aí quando a alma dele grita: Senhor, porque o Senhor se esqueceu de mim? Ele fala: eu ainda hei de glorificar o Senhor. Ele começa a falar de que Deus é o refúgio dele. A defesa que nós temos para a nossa alma, querido, é a palavra. Porque a nossa alma, ela sempre vai gritar. Por quê? Porque a tua alma, ela é governada pelas circunstâncias. Existe uma situação de dificuldade na tua vida. O que a tua alma faz? Ela grita. O que a tua alma faz num momento de angústia? Ela reclama. O que a tua alma faz no momento de circunstância duvidosa? Ela duvida, ela questiona. Os sentidos que nos governam, os sentidos naturais que nos governam, levam a nossa alma a depender inteiramente desses sentidos. Mas quando você começa a entender, a descobrir que o sentido que governa o teu espírito não são os sentidos naturais. Os sentidos que governam o nosso espírito é a fé. A fé é governada pela palavra, a fé é governada por aquilo que Deus diz. A fé, ela é estabelecida por aquilo que Deus já estabeleceu, por aquilo que Deus já fez. E quando nós aprendemos a andar na estrutura desse caminho, em uma verdade que Deus estabeleceu para nos condicionar, queridos, a viver uma vida de vitória. Porque a nossa alma, ela vai sempre se apegar naquilo que é palpável para ela. A nossa alma, ela tem três portas. A primeira porta da nossa alma, é importante você anotar aí, é a vontade. Olha o que está escrito no versículo 1 e 2, quando Coré fala: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Qual a primeira porta que governa a tua alma? Fala comigo: vontade. Porque a vontade, ela é a primeira porta da alma. Porque é a primeira coisa que ela sente, a primeira coisa que ela deseja. Quando o salmista se vê na condição de angústia, ele fala: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E ele pergunta: quando eu irei? Quando eu me verei na presença de Deus? Então, a vontade, ela não pode governar a tua vida. Se você deixar que da vontade da tua alma te governar, você está enrolado. Tem um ditado que costuma dizer o seguinte: a vontade vem, mas a vontade passa. Mas nem sempre é verdade. Por que nem sempre é verdade? Porque quando a nossa alma, ela encontra refúgio na nossa natureza carnal, eu vou dizer uma coisa para você: a vontade não vai passar nunca. Porque a nossa natureza caída, deformada, ela sempre vai ser atraída pelo pecado. Ela sempre vai ser atraída por aquilo que é errado. Ela sempre vai ser atraída por aquilo que não vem de Deus. Ela sempre vai ser atraída por aquilo que não faz parte do projeto, não faz parte do processo de Deus para a nossa edificação. Mas quando você decide condicionar a tua alma à palavra, condicionar a tua alma à verdade, em vez das obras da carne governarem você ou estabelecer ali uma condição de domínio, o que vai dominar você naquele momento? Paulo fala em Gálatas capítulo 5 das obras da carne, mas ele fala também dos frutos do Espírito. Ou as obras da carne me governam, me destroem, me separam de Deus, estabelecem uma comunhão muito íntima, muito forte entre a minha carne e minha natureza caída, ou os frutos do Espírito, na medida que eu mergulho na palavra, na medida que eu mergulho na verdade, na medida que eu estabeleço esses frutos, não apenas como alvo na minha vida, mas como conduta de vida, como padrão de vida, como princípio de vida, como princípio de prática diária. Tudo se torna diferente, querido. Então, a vontade, ela não pode me governar, porque eu preciso aprender a condicionar a minha vontade às vontades de Deus. Ah, pastor, a vontade vem, mas a vontade passa. Nem sempre. Muitas vezes a vontade vem, ela governa a tua vida, ela destrói você, ela destrói teu casamento, ela destrói a tua vida financeira, ela destrói determinadas áreas da sua vida que já estão totalmente consolidadas. E por causa de uma vontade que você não conseguiu subjugar ela, você entra no caminho de morte, querido. Por que que Paulo fala para os Gálatas que ele esmurrava o corpo dele? Ele fala: eu esmurro meu corpo. Será que Paulo dava soco nele? Será que Paulo dava pancada nele? Paulo pegava aqueles azorragues como os muçulmanos costumam fazer, né? Ali machucando as suas costas, né? Tipo condicionando o corpo a obedecer de uma certa forma, de uma certa maneira, punindo o seu corpo por não conseguir controlar a sua vontade. Não é isso que Paulo fala? Quando Paulo fala de esmurrar o corpo dele, Paulo fala de condicionar a vontade dele, ou de submeter a vontade dele à cruz de Cristo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele fala: pegue a sua cruz, venha aí, me siga, venha e me segue. Porque o caminho da cruz, ela fala de um caminho de morte, ela fala de um caminho de entrega. O caminho da cruz, você carregar uma cruz, você está dizendo: eu estou indo morrer, eu estou indo ser crucificado, eu estou indo morrer a partir de agora. Ou seja, a minha vontade não me domina mais, a minha vontade não me governa mais. O que vai me governar é a palavra de Deus, o que vai me governar é a palavra do Senhor. Eu vou submeter a minha vida, a minha vontade, 100% à palavra de Deus. Então, quando o salmista fala que a minha alma suspira aqui, ele fala: a alma dele suspira pela presença de Deus. E ele fala da coça, do exemplo: a coça corre risco de morte, eu estou a ponto de morrer, só existe uma maneira, só existe uma forma de eu não morrer. Qual a fórmula que o salmista encontra para ele aqui? Fala comigo: mergulhar em Deus. À medida que você mergulha na palavra, esse mergulho salva você, querido. À medida que você mergulha na verdade de Deus, esse mergulho neutraliza o cheiro da tua vontade, que vai fazer com que o teu predador se achegue e te coma, te destrua, acabe com aquilo que você construiu, muitas vezes com aquilo que você tem de mais precioso. Fala teu irmão: aprenda a esconder o seu cheiro nas águas do altar de Deus. Fala: aprenda a esconder o seu cheiro na presença de Deus. Gênesis capítulo 4, no verso 7, não precisa abrir não. Deus, ele questiona Caim ali. Deus sabia que Caim estava projetando a morte do seu irmão por um desejo da sua alma de inveja. E Deus chega para Caim e fala: Caim, o seu desejo é contra você. Ele fala: o pecado está à porta. O desejo dele é contra você. E o que, que ele fala para Caim? Cumpre a ti dominá-lo. Palavra dura, né? Então Caim, quando mata Abel, ele mata consciente do que ele fez. Deus nunca vai permitir, querido, que o predador nos encurrale sem nos dar uma maneira, sem nos dar uma forma de escape. O único escape que eu e você temos, e vou dizer uma coisa para você, não existe outro. O único escape que nós temos é quando nós aprendemos a mergulhar nele. Mergulhar numa verdade que nos camufla. Mergulhar numa verdade que nos tira da condição de perigo. Mergulhar numa verdade, querido, que estabelece em nós uma condição de vitória. Ali tem um bloqueio, né? Como se fosse um escudo. Impossível tocar, impossível atacar, impossível chegar perto. Então a palavra, ela protege você, porque a palavra te coloca numa condição. A palavra estabelece um escudo invisível sobre a sua vida de proteção. E quando Deus fala para Caim, Caim, cumpre a você dominar esse desejo, porque o pecado vai sempre bater na tua porta. Ou seja, você vai ter desejo de matar o teu irmão a vida inteira, porque você tem um problema dentro de você. Deus ali aponta o pecado de Caim. Você tem uma área na tua vida que vai te perseguir a vida inteira. Você tem um problema de inveja. Você tem um problema de senso de inferioridade. Então esse pecado, ele sempre vai bater na tua porta. Sabe aquelas áreas da nossa vida que nós temos dificuldade de vencer? E elas sempre vão bater na nossa porta. E quando Deus permite, querido, a queda na nossa vida, não é para você ficar prostrado, é para você entender a condição que você é, para você entender o quanto você, longe de Deus, está destinado a morrer. O quanto você, longe de Deus, está destinado a fracassar. Então quando Deus permite determinadas coisas na nossa vida, não é para nos afundar, mas é para nos levantar. É para nos trazer e nos colocar numa condição que eu preciso aprender a andar dependendo dele. Por isso que Paulo fala, lá em Coríntios, eu ministrei isso a semana passada, na quarta-feira. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu entendo que eu sou fraco, eu me guardo da minha fraqueza. Quando eu entendo que eu sou frágil em determinadas áreas da minha vida, eu vou mergulhar em Deus, eu vou mergulhar na palavra, eu vou aprender a confessar a verdade ali, eu vou aprender a amadurecer nos frutos do Espírito que vão fazer com que essas áreas fragilizadas da minha vida não me governem mais. E quando Deus fala isso para Caim, Deus está estabelecendo essa condição para Caim. Vigia, porque se você não vigiar, você cai. E quando ele fala, cumpre a ti dominá-lo, é porque nós temos todas as condições de dizer não para o pecado. Agora nós precisamos aprender a amadurecer, querido. Amadurecer na palavra, amadurecer na verdade e mergulhando em Deus em uma condição onde quando a palavra nos governa, determinada área nós não tropeçamos mais. Determinadas coisas na nossa vida, coisa do passado. É coisa de quando eu era criança, coisa de quando eu era menino. Eu falei isso quarta-feira também. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas Paulo fala, agora a partir do momento que eu cresci, que eu me tornei homem, eu vou ter comportamento de homem. As coisas de menino não me governam mais. É o que o salmista mais fala aqui, querido. Você tem uma condição de morte na tua vida? Você tem determinada área na tua vida em que a tua alma está te prendendo, está te amarrando? Só existe uma maneira. Aprenda a mergulhar em Deus. Aprenda a mergulhar na verdade, aprenda a mergulhar em uma condição onde você vai ser muito mais do que vencedor. E quando Deus fala para Caim, ele fala, Caim, cumpre a você dominar esse desejo. Então tem coisa da nossa vida, querido, que se eu deixar me governar, eu estou enrolado. A preguiça é uma delas. Aqui não tem preguiçoso não, em nome de Jesus, né? O sono é uma delas. A preguiça está muito ligada ao sono, né? Tem gente que precisa dormir 8 horas, é o normal, né? Tem gente que precisa dormir 9, 10. Passou disso, gente, tem alguma coisa de errado, né? Não vai passar a tua vida toda dormindo, né? Você precisa dormir 14, 15 horas por dia, é bom você orar um pouco mais. Porque não é normal. Eu com 6 horas de sono eu estou satisfeito. De vez em quando aí, 8, 9 horas, estabelece. Mas 6, 7 horas de sono eu fico tranquilo ali. Estabeleço bem. Mas de vez em quando você precisa puxar umas 8, 9 horas para deixar o teu organismo bem, bem aceso. Mas tem gente que precisa 12, 13, 14, 15 horas. Tem gente que se deixar, passa a noite e o dia na cama. Fala teu irmão, você não é assim não, em nome de Jesus. Que todo mundo é crente, restaurado, sarado. Passa muito tempo acordado, meditando na palavra. Passa noites em vigílias, sapateando com o Senhor, sapatinhos de fogo. Sono, preguiça. A comida. É, querido. Comida. Nós temos que aprender a saber que nós temos a responsabilidade com o nosso corpo, de cuidar dele. Um tempo atrás, eu engordei tanto um tempo atrás aí, que se eu morresse eu não ia para o céu, não. Por duas razões. Primeiro que a porta do céu é estreita. Segunda, ia para o purgatório, né? Ia purgar as culpas lá, depois podia até ir. Glutão não entra no reino de Deus. Gente, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Você começa a perceber a tua saúde, tem alguma coisa de errado. Existe uma verdade, né, querido? Que se chama mudança de hábito. Agora, quando a mudança de hábito ela acontece por um confronto da palavra, você muda. A palavra te confronta a mudar. A palavra estabelece em você quando você precisa mudar. A palavra questiona você. Tem um pastor nosso que ele testemunha. Ele fala que ele ficou sem pregar 2 meses na igreja dele, porque Deus falou para ele, você está reprovado. Você prega aquilo que você não vive. Ele ficou 2 meses sem conseguir pregar. Sentava lá e via os outros pastores da igreja pregar. E Deus falou, você precisa aprender. E homem de Deus, você precisa aprender algumas coisas. Tem determinadas coisas na tua vida que você só pode pregar quando você vive. E Deus me ministrou algumas coisas para ele. E na nossa vida não é diferente, querido. Muita coisa na nossa vida vai vindo normalmente. Então muita coisa do nosso dia a dia acaba nos prendendo, acaba nos amarrando. E nós nos tornamos aí com hábitos comuns, mas hábitos naturais, que não fazem parte do projeto de Deus na nossa vida. Então a nossa vontade, ela pode ser um instrumento tremendo de Deus. Vontade de evangelizar, vontade de ganhar alma, vontade de ler a palavra, vontade de mergulhar em Deus, vontade de adorar, vontade de ser submisso, essa aí quase ninguém tem. Então a vontade ela pode ser algo tremendo na nossa vida, de despertar determinadas coisas dentro de nós que nós vamos praticar para mudar nossa alma, para mudar nossa condição, para condicionar a nossa alma à palavra, para condicionar a nossa alma à verdade. Mas toda vontade, quando ela não é subjugada pela palavra, toda vontade, quando ela não é subjugada pela verdade, ela se torna uma porta de escravidão na nossa vida. E o que tem de crente, querido, escravo da sua própria vontade, não consegue dizer não. Eu citei a questão do sono, da preguiça, da comida. Coisinhas tão pequenas, mas que nos prendem. Tiago, ele fala da língua, né? Ele fala um pequeno órgão, mas ele fala mais que destrói cidades inteiras. Fala um pequeno órgão, mas com uma pequena fagulha pode destruir cidades inteiras. Ele compara a língua a um leme de um navio. Fala de um navio enorme, de um navio grande, né, que corta ali as águas a uma velocidade considerável. Mas quem determina a direção daquele navio é um trenzinho minúsculo, né? A nível de peso e de tamanho, se você colocar isso em escala, hein, pastor Alencar? Colocar isso numa escala, talvez não dá nem para atingir, né? Quanto? 2%. E ele fala que o pequeno leme conduz o navio para cortar o mundo inteiro. E fala assim a nossa língua. Se você pegar numa escala do tamanho do teu corpo, o tamanho dela é insignificante. Mas ela destrói vida, ela destrói família, a língua destrói igrejas, a língua destrói vida de homens de Deus. A vida destrói, queridos, uma vida dentro de uma empresa. Gente que não sabe controlar a sua língua, guardar a sua vontade de se meter na vida dos outros, de criticar a vida dos outros, de fuxicar, coisa de fofoqueiro mesmo. Então a nossa vontade, ela não pode nos governar, eu preciso aprender a submeter, a subjugar a minha vontade, sempre 100% à palavra de Deus, porque quando eu submeto a minha vontade à palavra de Deus, eu não erro. Não tem como falhar, não tem como errar. Então você pega a tua vontade, querido, e aprenda a subjugar a tua vontade, a vontade de Deus. Acho que é Sócrates, um pensador grego, né? Que ele fala de submeter qualquer informação às três peneiras. Eu não lembrei as três peneiras agora. Se alguém lembrar, pode falar. Né? Uma delas vai falar, realmente interessa passar isso para frente? Então, a nossa vontade, ela pode ser uma arma tremenda do Espírito Santo na nossa vida. Ou ela pode ser, querido, uma arma de destruição. Tanto de destruição da tua própria vida, como da vida de quem se relaciona com você. Aprenda a subjugar a tua vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, uma das portas da minha alma se chama vontade. Só existe uma maneira de eu subjugar essa vontade para não errar. É submeter essa porta à vontade de Deus, à palavra de Deus, à verdade de Deus. Sabe qual é a outra porta? Memória. Olha lá no verso 3. Olha o que o salmista fala. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. A nossa memória é algo sobrenatural, né? Assim, no lapso de segundos você viaja, não é assim? Você viaja, agora mesmo você começa a colocar a tua mente para trabalhar, você recorda de coisas da tua infância, talvez de 4, 5, 6 anos para cá. Eu tenho dificuldade de lembrar, não sei se todo mundo é assim, de 5 anos, de 4, 5 anos para trás. Mas de 4, 5 para cá, eu lembro quase tudo, né? Se você começa a trabalhar onde você estava, você consegue lembrar de fatos da sua vida, das infâncias que você viveu. De 4 anos para trás, eu acho que é até difícil mesmo, né? Até por causa da formação. Mas eu lembro de coisas de 5 anos, eu lembro de muita coisinha da minha infância, principalmente das surras que eu levava. Essas se tornaram inesquecíveis, né? E lembro também a razão e o motivo das chineladas, né? Das varadas, das cintadas, né? Que é de Deus, viu, gente? Agora tem uma lei maligna no nosso país, né? Que proíbe os pais de corrigir os seus filhos. Isso é diabólico, gente. Aliás, existe mais de 800 projetos na Câmara que destrói a família e que destrói a igreja, sabia disso? E não é crente político que vai resolver o problema, não. Não vai mesmo. Sabe o que vai resolver isso? Quando você aprender a orar, a interceder, a se entregar hora após hora, a entender que aquilo que Deus permitir vir, vai ter que vir mesmo até para nos amadurecer. Porque como é que você faz quando você é confrontado a não obedecer a palavra de Deus por lei? Você só tem uma posição: obedecer a Deus. Nesse caso, a lei que se lasque. Que nós vamos ficar com aquilo que diz o Senhor. Amém? Já desses comunistas malignos aí, trabalharem contra isso. Mas são princípios que precisam governar a nossa vida. A nossa memória, ela é uma porta. Porque tem muita coisa da nossa vida que você pode até lembrar. Mas sabe aquela lembrança que vem e passa? Mas tem gente que fica remoendo, né? Quem já viu aquela frase lá, tá no meu caderninho? É assim? Quem nunca usou? Você tá no meu caderninho. Eu anoto tudo no caderninho. 30 anos depois, está ali anotando no caderninho. Fala, teu irmão, pega esse caderninho e queima ele. Se não queimou no encontro, amém? Se não queimou lá na fogueira do encontro, Quando chegar em casa hoje, você vai pegar aquele caderninho e queimar ele. Pega uma panelinha, joga um pouquinho de álcool, vai lá no quintal e queima esse trem. Enquanto queima, você sapateia, ore línguas, dá glória a Deus, mas apaga isso da tua vida. Porque uma das portas da nossa alma, que se chama memória, ela pode permitir com que você nunca rompa na palavra, com que você nunca rompa na verdade. Tem gente que passa a vida remoendo, remoendo mágoa, remoendo tristeza, remoendo coisas que fizeram para eles há 20, há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Aprenda a perdoar, querido. Aprenda a lançar debaixo do sangue toda e qualquer memória que te afaste de Deus. Aprenda, jogue no ralo tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus na tua vida. Porque essa porta chamada memória, ela também tem dois lados. Ela pode te levar para mergulhar em Deus e aprender a adorar o Senhor. Obrigado que o Senhor me tirou do lixo. Pai, obrigado que o Senhor me livrou das drogas. Pai, obrigado que o Senhor restaurou o meu casamento. Então, sabe aquele processo que passa, que te faz lembrar de tanta coisa ruim, e você fala, obrigado, Jesus. Obrigado porque eu não sou mais assim. Senhor, obrigado porque eu estou livre. Obrigado porque eu estou sarado. Obrigado porque hoje eu posso te adorar, eu posso mergulhar em ti, eu posso declarar a tua verdade. É uma memória boa, né? Apesar da memória triste daquilo que nós éramos, né? Mas essa memória, ela é trazida para glorificar o nome do Senhor. Ou aquela memória miserável, né? Você vai trazendo e remoendo ódio, remoendo mágoa, remoendo tristeza. E está lá a mãe e o pai já morreu. E 20 anos depois está amaldiçoando o pai, amaldiçoando a mãe. Por causa daquilo que está passando hoje. Querido, aprenda a liberar perdão para os teus pais, teus avós, seja lá quem for. Seja lá quem for da tua família que te causou dano. Aprenda a perdoar. Aprenda a usar a memória como uma porta de bênção na tua vida. Que amanhã, com qualquer situação do diabo te lembrar de trazer à memória aquilo que você passou, a única coisa que você vai fazer é adorar o Senhor por aquilo que Deus já fez na tua vida, por aquilo que o Senhor já construiu na tua vida, pela porta de restauração tremenda que o Senhor fez e construiu na tua vida. Então, querido, se a lembrança, ela tem dois lados, essa memória, ela tem dois lados. Então, se eu tenho uma porta chamada vontade, né, de sentir, de querer fazer, e eu preciso aprender a submeter essa vontade à palavra de Deus, eu tenho uma porta também chamada memória, que ela pode fazer com que eu mergulhe cada vez mais em Deus, ou eu me afunde cada vez mais, me separe de Deus. Eu preciso aprender a jogar fora aquilo que não provém do Senhor. Eu preciso aprender a jogar fora todo e qualquer processo que não faz parte do projeto de Deus na minha vida. E é interessante que nessa porta memória, a psicologia, ela defende três pontos, né? O primeiro ponto é o seguinte, é consciente. Segundo ponto, subconsciente. E o terceiro ponto, inconsciente. O que é algo consciente? É o que acontece aqui agora. Você tem conhecimento daquilo que você vê, daquilo que você pensa. Aí usa o exemplo do iceberg, né? Então você que assistiu o filme Titanic, né, vai entender bem aqui agora. O iceberg, ele tem uma pontinha de gelo lá em cima, né? Aquilo é visível, aquilo você vê. Mas embaixo dele tem um monstro, né? Então a parte consciente é aquela parte que você vê. A parte inconsciente é a parte que você não vê, mas ela é uma parte perigosa. Porque aquilo que você não vê, você guarda. E aquilo que você não vê, você não está preparado para questionar, para debater. Você não está questionado para confrontar. É aí que mora o perigo. E a parte do inconsciente é aquilo que está totalmente fora da tua vida. Aquilo que não tem teu alcance, não vai te fazer mal, não vai te fazer bem. São coisas corriqueiras da sua vida, mas que você não tem um controle. Mas aquilo que é consciente, querido, aquilo eu tenho controle, eu sei. Eu estou vendo, eu sei. A parte do subconsciente também. Apesar de estar ali, eu não ter um acesso total, mas eu sei que existe. E eu sei que aquilo pode me destruir, aquilo pode me matar, aquilo pode me levar à morte. Então aprenda a permitir na tua vida algo da memória, mas que mude a tua vida e que te leve para Deus, não que te afunde. Aprenda a olhar para fatos da tua memória e estabeleça a tua condição ou a tua arma como salmista. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, eu vou mergulhar em Deus, que está fora do meu controle. Eu não tenho como acudir aqui, eu não tenho como mudar essa condição. Eu não tenho como enfrentar o leão. Se eu for bater de frente com o leão, eu viro comida dele. Então o que, que eu vou fazer? Vou mergulhar em Deus. Vou mergulhar na palavra. Vou mergulhar na verdade. Porque a verdade vai mudar a minha condição. Só existe uma arma para nós, queridos. E essa arma se chama tempo a sós com Deus. Essa arma se chama tempo a sós com a palavra. Essa alma se chama tempo a sós com a verdade. Essa arma se chama um tempo que você separa para você e Deus, para você crescer, para você se edificar, para você amadurecer e principalmente para você aprender a depender dele em todo o tempo. Fala para o irmão, o leão é mais forte que você. E fala para ele, o teu cheiro te denuncia. Só tem um jeito, querido. Tibum. Mergulhar na palavra, mergulhar na verdade. Estabelecer-se em uma condição de refúgio. Vamos falar da terceira porta aqui para encerrar. Versos 5 e 6. São as nossas emoções. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Vamos ler de novo. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. As suas emoções é uma terceira porta da tua alma. Ou as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas podem ser usadas para coisa boa. É praticamente impossível Deus não tocar em você e você não se emocionar. Não é gostoso chorar na presença de Deus? Tu disse, mas pastor, eu não posso chorar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pode chorar, deve chorar. Ué, tem vontade de gritar? Grita. Lógico, é o lugar onde você está, né? Vai gritar na fila do banco, né? Mas está na tua casa, está aqui na igreja, tem liberdade. Pastor, eu gosto de sapatear, sapateie. Só não na hora da palavra, pelo amor de Deus. Nós temos liberdade. As emoções, elas se expressam. Deus se expressa através das nossas emoções. Agora, existe uma grande diferença entre eu externar as minhas emoções ou de eu deixar as minhas emoções me governarem. O maior problema está aí. Talvez da maioria dos crentes, até daqueles crentes imaturos, né? Que deixam com que as emoções governem a sua vida. E muitas vezes, né, a vontade da alma, a pessoa acha que aquela é a vontade. Tem muita gente fazendo besteira aí. Deus mandou, Deus não mandou mais, Deus mandou ir. Deus mandou voltar, Deus mandou correr, Deus mandou parar, Deus mandou sair, Deus mandou voltar. Gente, menos, né? Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Se Deus manda você ir, vai e vai rápido. Mas Ele não vai mandar com 3 dias você mandar voltar, não. Se Ele vai mandar você ir, você vai para estabelecer um propósito. O grande problema é que quando as emoções, elas governam a nossa vida, quando as emoções governam a minha vida, normalmente eu tomo atitudes erradas, normalmente eu não tomo atitudes concretas, fundamentadas, baseadas na palavra, baseadas na verdade. E é perigoso você tomar uma decisão, uma posição fundamentada na emoção, naquilo que você sente. Até porque as nossas emoções, elas precisam ser subjugadas à palavra. Olha o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 7, verso 9. Não precisa abrir não, mas alguém põe para a gente aí. Verso 17, 9, capítulo 17, verso 9, perdão. Jeremias diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. Esse mesmo texto também está em Provérbios. Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. E se você pegar o versículo 5 e 6, né, do texto que nós lemos aqui do Salmo, o salmista expressa isso. das emoções da vida dele. O que, que ele faz com as emoções? Ele subjuga a vontade de Deus. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele fala, espera em Deus. Dependa de Deus, dependa da palavra, dependa da verdade. Então aprenda a subjugar, querido, todas as tuas emoções, a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque é a verdade de Deus sempre que vai nos governar. É a verdade de Deus que sempre vai nos conduzir, querido, a um caminho de vitória, a um caminho de triunfo. É a verdade de Deus que vai sempre nos conduzir a um caminho de segurança. Lembre, querido, que nós estamos falando de caminho de morte, usei a questão da coça. Que a nossa alma, através das três portas dela, elas podem nos levar ou para a morte ou para a vida. Então, se eu tenho uma vontade que pode produzir vida ou morte em mim, se eu tenho memória que pode produzir vida ou morte em mim, eu tenho emoções também dentro de mim que podem me levar para a vida ou que podem me levar para a morte. Mas quando eu aprendo a subjugar as minhas emoções à vontade de Deus, quando eu aprendo a depender de Deus, a saber que Deus vai se expressar em mim através das emoções, que Ele que me deu essas emoções. Mas essas emoções nunca podem nos governar. Quer ver um exemplo de Jesus? Getsêmane. Quando Jesus estava ali no Getsêmane orando, que ele começou a suar gotas de sangue, o que aconteceu com Jesus? Pai, se possível, passa de mim este. Que calma Jesus estava dizendo ali? Pai, me livra desse sofrimento. Literalmente, Pai, eu acho que eu não vou dar conta. Mas o que, que ele faz em seguida? Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Ele pegou a vontade da alma dele e subjugou a palavra de Deus, porque foi para isso que eu vim. Como é que eu vou voltar atrás agora? É para a cruz que eu vou. Eu nasci com esse propósito. Então ele abre mão da vontade dele naquele momento, e subjuga a vontade dele à vontade de Deus. E é o que falta na nossa vida, o que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Determinada situação, determinada vontade, determinada emoção, determinada memória, ela vem para nos prender, ela vem para nos amarrar, ela vem para nos afastar de Deus, ela vem para nos afastar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou eu deixo ela me governar, ou eu submeto ela à vontade de Deus. Senhor, cumpra-se a tua vontade, não a minha. Eu não vou fazer o que a minha alma quer, eu não vou fazer o que a minha alma gosta. Sabe o que a minha alma queria agora? Está em casa, deitado, com o controle da televisão lá, só tic-tic, tomando um cafezinho nesse frizinho, bom demais, né? Comendo a pipoquinha, engordando um pouquinho. Mas não pode, você não pode dizer não. Você não pode dizer sim para a tua vontade. Na maioria das vezes. Aprenda a subjugar, querido, as tuas vontades, as tuas memórias e as tuas emoções. Aprenda a subjugar tudo isso à verdade de Deus. Porque é a verdade de Deus que nos governa. É a verdade de Deus que estabelece em nós, querido, uma condição de vitória. Então o que o salmista faz ali? Ele questiona a sede das vontades dele. Ele questiona ali a toda a condição da vontade dele. E ele só toma um caminho em todo o salmo. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Sabe qual é a palavra-chave para a tua alma? Fala para o teu irmão, espera em Deus. Que esperar em Deus, traduzindo para o português mais claro, é essa: não faz a vontade da tua alma, faz a vontade da palavra. Não faz aquilo que você gosta, faz aquilo que Deus quer. Ou não faz aquilo que você gosta, faz aquilo que você precisa fazer. Que nós precisamos aprender, queridos, a subjugar a nossa condição de queda, a verdade de Deus. Ou tem alguém aqui que gosta de levantar 5 horas da manhã nesse fio para trabalhar? Eu adoro pegar trem lotado. Nossa, eu amo. Por que que você faz isso? Por que que você faz isso, gente? Porque precisa. E o que que você fez? Você subjugou a tua alma a obedecer a algo que você precisa fazer. Não é que você gosta. Não é que a tua alma ama aquilo. O que é do cara desse? É doido. Quer dizer que gosta de levantar às 5 horas da manhã e pegar aquele trem, parecendo sardinha em lata. Gente, eu fiz isso anos da minha vida, eu sei o que é isso. E mesmo quem trabalha com carro, depois que comecei a trabalhar com carro, você pegar uma marginal, como eu peguei talvez 7 horas da manhã, um trajeto que você faz em 20 minutos, você leva 1h30, 2 horas. Eu já levei tempo traçando a marginal, da Tietê até Pinheiros, é o tempo que eu levo para ir para o Rio de Janeiro, 4 horas. E você não tem opção de saída. Aí eu adoro isso, vai caçar o que fazer, ué. Você faz porque você decidiu submeter a tua alma àquilo que você precisa fazer, é questão de sobrevivência. Na nossa vida espiritual não é diferente, querido. Muito das coisas nós não fazemos porque gostamos, fazemos porque nós precisamos fazer. E decidimos submeter a nossa alma à vontade de Deus, decidimos abrir mão das nossas memórias corrosivas e submeter essas memórias a serem transformadas. Normalmente eu falo, pega esse caderninho que você tem, queima ele, pelo amor de Deus. Que qualquer memória na tua vida que traz dano para você, que faz você magoar, que faz você ficar ferido, faz você olhar feio para alguém, isso é laço do capeta na tua vida. Qualquer área, qualquer porta na tua vida que te separa de Deus, que não te leve para a palavra, isso é laço do capeta na tua vida. Aprenda a perdoar, aprenda a passar um pano, né? Aprenda a liberar, querido. Aprenda a fazer não aquilo que você gosta, mas aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser construído. E quando nós decidimos andar por este caminho de construção ou caminho de reconstrução, tudo se torna mais fácil. Aí é porque Paulo fala, não sou eu mais quem vivo. Ele fala, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora... Ele fala, eu não vivo pela carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Acho que é fácil declarar um trem desse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ou seja, o que eu penso não importa, o que eu quero não importa, o que eu desejo não importa. Importa o que Cristo quer, importa o que o Senhor quer. Ele fala, e o viver que eu tenho na carne. Por que ele fala o viver que eu tenho na carne? Ele está falando das emoções dele, da vontade dele, do desejo dele. Ele fala tudo isso, né? E Filipenses ele fala o que ele considera como refúgio, né? Por amor a Cristo. Ele fala, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A portuguesano, seja, se ele morreu por mim, se ele deu a vida dele por mim, eu vou ter que fazer o mesmo também. Se ele abriu mão da vida dele, da vontade dele por mim, eu vou fazer o mesmo. Então a nossa condição da alma... É uma condição de espera, querido. Esperar como, pastor? Esperar em Deus. Depender de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela precisa ser soberana. A vontade de Deus, ela é absoluta sobre a minha vontade. E essas três portas da alma, elas podem te escravizar ou elas podem te levar para Deus. É a porta que abre dos dois lados, né? Tem uma fechadura dos dois lados. Você pode abrir ela de qualquer lado. O lado que te edifica ou o lado que te destrói. E eu preciso aprender a decidir entrar em um caminho, querido. Em que a minha vida vai ser transformada todo dia. Todo dia eu vou confrontar a minha vontade. Todo dia os vícios serão confrontados. Todo dia a carne vai ser confrontada. Todo dia as memórias danosas vão ser confrontadas. Todo dia as vontades vão ser confrontadas. Todos os dias as emoções serão confrontadas. E é fácil brigar com as emoções? É fácil você perdoar alguém quando a tua vontade é voar no pescoço do camarada e furar os dois olhos dele? É isso aí. Você pula no cara, fura os dois olhos dele... Ou passa a mão na cabeça dele e fala, meu irmão, eu te amo. Está perdoado em nome de Jesus. Não ama não, mas você está confessando. Está perdoado em nome de Jesus. Mas a vontade é outra. A vontade é pegar uns dois negão guarda-roupa, sem conto para dar um couro naquele cara ali. Ó. É assim ou não é? Nossa alma. Então, as tuas emoções não te governam mais. Quando você aprende a dizer não para elas, mesmo querendo dizer sim. Porque o que importa é a vontade de Deus, o que importa é aquilo que vai te edificar, o que importa é aquilo que vai construir você, não destruir você. O que importa é aquilo que vai te levar cada vez mais próximo do Pai, não aquilo que vai te separar dele. E se você não aprender a mergulhar em Deus, mergulhar na palavra, mergulhar na... Se você não aprender a camuflar o teu cheiro, querido, o leão vem e te pega, o leão vem e te come. O leão vem e destrói a tua vida. Só existe uma forma, uma maneira de nós ficarmos livres disso. Pastor Vi, é decidir mergulhar nele, assim como a coça suspira, né? Deseja, anseia as correntes das águas, porque sabe que ali é a única forma dela se livrar do leão. Assim por ti, ó Deus, suspira, assim por ti, ó Deus, deseja, minha alma deseja. Ou seja, se eu não mergulhar em Deus agora, eu morro. Se eu não mergulhar em Deus agora, eu viro comida de leão. Se eu não mergulhar em Deus agora, estou morto. É uma condição de sobrevivência, querido. É uma condição de sobrevivência. Aprender a mergulhar numa verdade que vai mudar profundamente a nossa vida. Amém? Fique de pé.